Portugal 020, contact the receive center, frequency 126, correction, 125, decimal 45, or 126, decimal 85. 1891, boa noite, acende identificação. Desça para 4 mil pés, chegada bom, fim. O ajuste é no 092. 4 mil pés na bomba, 1013. 7 no 4, do autorizado ali, assiste a minha torre 1895. 7289 ou 18174. Autorizado ali, reporte localizador. Boa noite, estou no 7 no 4, sinal da X-Ray da pista 10. 1 no 7 no 4, boa noite, continua a aproximação, reporta quando baixar o travado. Porta baixa travada. This is 587, with our contact for departure, climbing level 280, dial departure, and this 587. Okay, climb and maintain flight 280, dial departure, and this 587. Gol no 606, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte localizador. Travou o gol 1-7-4. 1-7-4, avistado, autorizado pouso na 1-0, o vento 1-2-0 graus com 089. Autorizado pouso na pista 10, 1-7-4. and 587. Go ahead. Que módulo para controle, por favor? 2-1-8-0-5, Tank da Bravo para a pergunta de trás. And 587. Tem da L de parte, da L de parte, da L. Cuida, sua identificação, chegada à mar e desça para 3 mil pés, o ajuste no 012. 3 mil, no 012, chegada à mar, aponta a bola, autorizado, pode estar? Autorizado. Resolu 10, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida PUCA, transição ZIPAR, frequência do controle 119.35. Aciona 5577, gol no 805. Autorizado 370 para Natal, no Pesolo 10, decola da 10 com curva esquerda, perfil da subida PUCA, com transição de paz. Controle 31935, código transponder 5577, gol 1805. Protejamento correto, chama pronto pushback, se não aumenta, gol no 805. Passará 805. Seven, contact the receive center, frequency 133.25 or 125.1. Estação 3152. Estação 3152, faça um check no rádio, a transição está saindo intermitente. The receive center, frequency 133.25. Já aprovado, Maceió, nível 330, via Upper Whisk 58, hora água, após direto, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida PUCA, transição Caju, o controle opera em 119.35, aciona 5004, 31152. Vá 330 para... Mateo, 358, Orago DCT, decola 0, PUCA, Caju, o esquerdo para a decolagem, 5004, transponder, 0935, controle. Esse correto, porção 08, chama pronto, para 3152. Obrigado. Desça para 2 mil pés, reporte localizador estabilizado. 2 mil pés, reporte localizador estabilizado, Hunter. meia, complete LS, chame a torre, 1862. 26 graus. Corrigindo, 1895, volume 06. 8195, boa noite. Salvador, muito boa noite, estou totalmente acelerado. Igual estabilizado, final do dia 10, baixar trabalho. Uno 606, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso não no zero, o vento 130 graus com 07 nós. Primeiro pouso, não no zero, boa noite, 606. Tudo 91 no complete LS, chame a torre 1862. 1862, confirmando seria 1895? Corrigindo, afirmativo, 1895, 3891. Objeto 6258, desce para 2000 pés, está autorizado no LS, reporte no localizador estabilizado. Oxenário 6258, autorizado 2000, autorizado LS, 2012, reportado estabilizado. 06 no solo 58, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Juliette até o portão 03. A sua escuta libera a direita, Alfa e Juliette. Oi, Salvador, boa noite, eu estou 3891 no passo para baixar de trabalho. Ono, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso não no zero, o vento 130 graus com 07 nós. pouso autorizado, pista no 0, tá 38 no avião. É, 258, pode voar, Cimbra? Cimbra negativo. LS chama a tua Rio no 895, 625. 895. Boa noite. Boa noite. Remota 1-3. Alfa 7, remota 1-3, nossa escuta, tá 3891. Oi, Salvador, boa noite. O Chanel 6258, estabilizado LS. X-ray da DS, João. Oceaner 6258, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, reporta no marcador externo, embaixo travado. Reportará o marcador externo 6258. Pra baixar, travou, né? 258. Gente, o Chanel 6258, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre o pouso no 10, 6258. Respeito o treinamento, Golo 805. Gente, Golo 805, coordena com a equipe de pátio. Tem um tráfego da companhia parqueando à sua esquerda no 03. Após o parqueamento do mesmo, está autorizado iniciar no 1, chama táxi. Posso partir na aeronave na posição 3, está autorizado o pushback de treinamento para o voo 1-1-0. Xandé 6258 no solo 06, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingressar no táxi 2 Juliette. Na sua escuta, ingressa Alfa, reporta no táxi Juliette, 6258. Na 6258, ingressa Juliette até o portão 1-1. Juliette, portão 9, 6258. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do R2 da Avianca retaguarda, ingresso aqui, ingresso no pátio, iniciando 08 e chama táxi. Para o táxi Gol 1805 com 158 a bordo, até na Maceió, 2:40 de autonomia. Autorizado táxi direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste agora 10-02, Gol 1805. Direita Índia, reporta pronto, ponto de espera, 10, Gol 1805. Espera o 1805. O 1805 autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1-10 graus com 089. Decolar de 10, gol 1805. enquanto autorizado a decolagem, boa noite, Arcinco. Afirmo, 130 graus com 79, boa noite, 05. 34, boa noite, Arcinco.